Posso? Pode. Quem treinou este guardião? Este espírito que habita este corpo, que nesta encarnação está, não é, está com o nome de Pedro, quem treinou o espírito dele para esta guerra, para o Armagedom, fui eu, Jamar, guardião do comando superior da Terra. Ele foi preparado para tudo isto, o que aconteceu aqui hoje e muito mais, e o que já aconteceu. Ele está preparado para tudo isto. Por isso ele soube como resistir às investidas mentais e emocionais, não só esta semana, como desde o dia o qual ele nasceu, porque ele é quem ele é. Queiram ou não queiram, há muito mais entre o céu e a terra que a humanidade não está preparada para saber e não sabe. É necessário expandir. É necessário crescer. É necessário deixar de ser criança. Levantar, caminhar e crescer. Está na hora de evoluir. Está na hora de crescer. Pois se diz: aceito o novo. Quero o novo. Seja trazido o novo. E quando o novo é trazido, não é aceito. É repelido, atacado com violência, truculência, agressividade. Como poderemos trazer o novo? Toda vez que um espírito de esferas celestes, um missionário, encarna neste planeta, é guerra, é luta, é incompreendido, é atacado. Quantos já não vieram para este mundo? Quantos o Senhor, o Deus Altíssimo, não mergulhou esses espíritos no escafandro de carne e ossos para que fosse trazido algo novo, algo para expandir, algo para crescimento? Entendam, vocês estão na Terra, vocês não são da Terra, vocês pertencem às estrelas, vocês pertencem ao universo. Não prendam a sua visão num pequeno planeta azul de 13 mil quilômetros de diâmetro. Entendam que vocês fazem parte do todo. Vocês são luz. Vocês são centelha divina, cada um de vocês. Por que não aceitar aquilo que vem o novo? Na boca, pela mente e pelos corações daqueles que são servos do Pai. Quantos já não foram trazidos? Jesus, Francisco Cândido Xavier, Isaías, Jeremias, Nostradamus, Paulo de Tarso. Quantos já não foram trazidos? E foram repelidos porque traziam o novo, uma forma mais expandida de pensar. E agora, mais uma vez, nós trouxemos Pedro Augusto, nós trouxemos Sônia Ribeiro, nós trouxemos Sabrina Ribeiro, e também não estão sendo aceitos, porque estamos revelando quem eles são. Mas não estamos elogiando, nós só estamos dizendo quem eles são. Eles são o que são. O espírito do Pedro tem 5 bilhões de anos. Ele já foi um arcturiano. Ele já foi grey. Ele já foi um felino. E tem aceitado encarnar na Terra como humano, num planeta ainda primitivo, hostil, agressivo, intolerante, para trazer um pouco de amor, um pouco de luz. E está sendo aceito por muitos, eu estou vendo, todos nós estamos vendo. Mas também não está sendo aceito por muitos. E adivinham por quem eles não está sendo aceito? Estas três almas não estão sendo aceitas justamente por aqueles que dizem servir a Deus. Evangélicos, umbandistas, espíritas, católicos e muitos outros estão negando de novo o Cristo, de uma forma diferente, mas estão negando. Nós dissemos e dizemos de novo que se o Cristo encarnar hoje na Terra e dizer que é o Cristo, Filho de Deus, ele não será crucificado, porque os tempos são outros e as leis são outras. Mas ele será sim crucificado, decapitado e levado à fogueira, pela língua e pelas mãos. Pelas mãos, sim, através da escrita. E agora nós trouxemos Pedro, que se chama Rianderenenai Iesha Kante, filho de Jesus Cristo, espírito criado por ele e mais 4 consciências cósmicas. Espírito criado para ser um Cristo. Ele é um Cristo. Ele é, sim, um Cordeiro de Deus. Não do mesmo nível evolutivo de Jesus Cristo, mas é um Cristo. E sua evolução está muito, muito acima da humanidade da Terra. Ele não é melhor, ele só é mais antigo e mais evoluído. E foi criado, sim, de uma forma diferente, não para ser melhor, mas para ser governador de planetas, para estar à frente de uma galáxia no momento certo. Jesus Cristo tem 13 bilhões de anos e ele se tornou um Cristo com 4 bilhões e meio de anos. Ainda tinha um corpo astral. Entendam, a consciência crística há em vários níveis. Ela começa ainda o espírito com corpo astral. E ele vai evoluindo, reencarnando num mundo, em outro, até que chega um nível em que perde o seu corpo astral. Pedro, que é Rianderenenai, também vai perder o seu corpo astral, no momento certo. Jesus também passou pela mesma caminhada. Pedro está sendo preparado para ser governador espiritual da Terra. E ele o será. E ele foi enviado pelo próprio Cristo para que seja estabelecida a política do reino de Deus na Terra. Repito, ele é um Cristo de Deus. Queiram ou não queiram, ataquem ou não ataquem, ele não irá parar. Ele não irá parar. Ele irá continuar. Nós estamos deixando acontecer coisas e retardando outras. Porque quando o que tiver que acontecer aqui, por ele, através dele, que impactará o mundo, aqueles que o atacaram virão muitos se arrependerão. Outros, pelo orgulho, continuarão atacando por inveja, como fizeram com Jesus, que foi crucificado não só porque o que ele disse, mas por inveja. Porque a humanidade ainda é assim. Só que o ultimato dos tribunais do karma, o ultimato de Deus e o ultimato do Cristo foi dado. Este mundo será um mundo regenerado. E aqueles que não acompanharem este progresso serão levados, como já foi dito, para os mundos afora desta galáxia, ainda mais na periferia. Mundos primitivos, atrasados, com uma natureza extremamente hostil e uma humanidade extremamente hostil. Cada um para o mundo referente à sua patologia mental, emocional e o seu nível evolutivo, a sua vibração eletromagnética. Serão levados por pura sintonia. Nós estamos mandando esses espíritos para lá? Não. Eles estão escolhendo ir para lá. Basta mudar a sua frequência eletromagnética. E você pode estar aqui na Terra ou até mesmo num planeta superior. Só depende de você. É hora de se desprender de doutrinas. É hora de se desprender de dogmas. É hora de se desprender de interpretações errôneas, sistemáticas. É hora de deixar de lado, de uma vez por todas, a ortodoxia. É hora de expandir. Nós estamos trazendo uma espiritualidade universal, cósmica. Nós não estamos trazendo religião. Não estamos trazendo doutrina. Não estamos trazendo dogma. Estamos trazendo algo maior. E será através dele. Será através dele. Este quem eu uso agora. Filho do Deus Altíssimo, guardião da humanidade, general dos exércitos celestes, que está nessa encarnação como Pedro. Eu, Jamar, guardião do comando superior da Terra, o treinei, eu sim. Miguel, o próprio Miguel, em pessoa, o instruiu. E o próprio Cristo o instruiu, porque é seu pai. Queiram ou não, ele é o primogênito do Cristo, porque ele foi o primeiro espírito que o Cristo criou. Porque o Cristo já criou outros espíritos. Quem criou o espírito de Sabrina, que se chama Surinayê, foi o Cristo, a partir do espírito do Pedro, que era Yanderenenai. Porque Pedro ainda não tem este conhecimento para criar vidas. Mas foi tirado do espírito dele. E o espírito dele foi criado com amor, por amor e pelo amor. Se o espírito dele foi criado por amor, com amor e pelo amor, assim Sabrina é, porque ela é amor. Mas ela foi criada de uma forma diferente. Ela é mais jovem, um espírito mais jovem. Quando ela foi criada, o espírito dele já era antigo. Mas ela também é um espírito de grande evolução. De imensa evolução. Sim, muito além da humanidade da Terra. É apenas o que ela é. Porque ela é o que ela é. Ela é amor, ela é luz. Ela é serenidade. E ela não poderia deixar de vir, porque eles sempre estão juntos. Já tentamos encarnar os dois separados, um no planeta e outro em outro planeta, e não deu certo. Eles precisam estar juntos. Um completa o outro? São almas gêmeas? Não são, não, espíritos afins? Existem espíritos afins? Sim. Existem. Muito afins. Mas eles, além de serem afins, são almas gêmeas. Isto é um novo que o universo está trazendo. É claro que temos que levar tudo para o crivo da razão. Com certeza. O que o senhor Allan Kardec disse é real. Mas muitos estão usando isso para não aceitar nada. Tudo é motivo de dizer que temos que levar tudo para o crivo da razão. E aí, quando vem algo novo, não se aceita, porque temos que levar tudo para o crivo da razão e não aceitamos. A resistência para o novo é grande. Mas o que tiver de vir, virá. E não tardará. Livros serão escritos pelas mãos dele. Ele verá os espíritos como se encarnados fossem. E ele dirá em detalhes tudo o que o espírito disser para ele. E muito mais. Será uma mediunidade nunca vista na face da Terra. O que foi visto agora foi muito pouco. Aguardem, ele ainda é jovem. Sua programação encarnatória é para ele viver muito mais. Ele só tem 39 anos, é um garoto. Aguardem, será tudo no tempo de Deus. No tempo de Deus. Mas vai acontecer. E está próximo. E nós traremos os nossos aqui. Os nossos médiuns. Porque assim como os espíritos das trevas trazem os seus médiuns, porque existem os seres humanos que servem às trevas, nós também traremos os nossos. Não vou citar nomes. Nós já dissemos para eles em off. Não vou citar nomes, porque esta gravação deve ir para a internet. É necessário. A vontade de Deus se faz nessa casa. Os guardiões da humanidade estão aqui. Os sentinelas de Miguel estão aqui. Os sentinelas do Senhor, o Deus Altíssimo. Os sentinelas do Cristo estão todos aqui. Guardiões da humanidade. Exus, pombagiras, pais velhos, crianças, caboclos, todos. Ciganos, ciganas, todos. Os espíritos de Aruanda estão aqui. E os espíritos de Aruanda incorporarão no Pedro um a um, assim como espíritos de outros mundos. Assim como de outras colônias. Isto é só o começo. Que a luz de Jesus Cristo esteja no mais profundo das suas almas. Dos seus espíritos encarnados. Justiça e paz.